Aí eu deixo a reserva pra você, tá bom? Pra você falar que eu nunca te dei nada. Você já me deu muita coisa. Eita, e... que papo é esse, gente? O que tá rolando aqui, cara? Foi, essas coisas a gente deixa nas DMs, Eric, por favor. Olá para todos, sejam bem-vindos à 62ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes. O último podcast do ano completo, já que em dezembro, né, o próximo mês, o SMA é dedicado às anisongs mais especiais do ano corrente. Mas antes de falarmos do tema que servirá de pauta, né, para este podcast em específico, vamos apresentar a equipe. Aqui quem vos fala é Calírio Neto, saudações a todos. O nosso outro amigo anfitrião é o Evilazo. Oi. É isso aí. Temos também a presença do Luke Lucas. Doente, mas sorridente. É isso aí, cara. Tá fazendo frio por aí, nobre? Não. Só meu pé que me passou dentro. Ai, que caramba, cara. Triste isso. E temos aqui o Eric Dias. Olá. E agora eu vou dar a palavra para o Eric, que ele vai nos falar qual foi o tema vencedor e o porquê que ele escolheu esse tema. Vai lá. Então, o tema desse mês será animes com vilões caricatos. E eu escolhi esse tema de última hora, enquanto a gente ainda gravava o último podcast sobre Life of Life Garotinhas. Porque enquanto um de vocês estava falando sobre o seu anime, eu estava mexendo aqui nas tags do Anime Code, dos podcasts mais antigos. Aí eu acabei esbarrando na edição número 8 do Anime Podcast, que foi sobre top 10 vilões. Aí foi aí que eu tive a ideia também aproveitar esse tema pro... sobre músicas e animes, só que modificar um pouco, deixar focado em vilões mais icônicos, digamos assim, caricatos. No caso, esse podcast é de 2012, aliás, tá mais de 4 anos atrás. Participaram o Exilásio, o Bebop, o Wins, o Alan e a Cintia, que era uma redatora que não durou muito tempo lá no blog. Caramba, hein? Tem história pra contar. Só a título de curiosidade, é o segundo SMA seguido que o Eric ganha a votação e pela segunda vez seguida com a diferença de apenas um voto. É pra deixar frisado isso, assim, bem colocado, tá? É bem isso. E como aquela regra de que dois SMA seguidos, o cara não podia escolher a música final, foi pro saco, então ele vai escolher a música final hoje também. Justo. Justamente. Nossos trabalhos então, né, deste podcast com vilões caricatos, e a primeira pessoa a falar de sua música em citação será o Evilásio. Detona aí, nobre. Detona aí, nobre. Olha aí. Pode detonar aí. Detona. Detona aí. Detona. Pera aí, então, a minha música vai ser o segundo encerramento de Hunter x Hunter, Ijan, Do You Feel Like I Feel. É uma música que eu curto bastante, Hunter x Hunter. Pra quem não sabe, é uma história shounen do mesmo criador do Yu Yu Hakusho. E que o cara nunca vai terminar, né? Porque... né? Fazer o quê? Eu tenho duas séries anime. Tem uma mais antiga que é de 99 e tem uma mais recente de 2011. A de 2011 ela vai um pouco mais além da antiga, por motivos óbvios. Mas eu gosto mais da série antiga, tá? Só a parte nova da série nova eu acho que vale a pena. Então, eu não sei o que dizer mais de Hunter x Hunter. Sobre o vilão caricato, porra, tem uma porrada em Hunter x Hunter, né? Mas destaca-se o Hisoka, que é um palhaço, um bobo, um palhaço, um maluco, Porque... Como pode ser caricato um palhaço de cabelo vermelho que é pedófilo? Eu não vejo caricatura. Eu também não vejo, não vejo nada de caricatura. Inclusive, o poder especial dele é uma goma de mascar. É, isso aí é caricatura. Não. Não. O poder dele é um chiclete. É seu preferido do autor. Que ele também. Com esse poder, ele faz tudo. Tudo, qualquer coisa. Ele pode fazer tudo. Também. Mas se você não gostou do Hisoka... Você tem boa parte da Gineiri Onan, que tem lá suas coisas. A garota de óculos, por algum motivo, é tímida e usa uma arma bizarra. Nada caricato. Nada padrão. Nada padrão. Você tem, sei lá, a loura russa que usa pistola. É tipo coisa que você não espera, né? É sempre inesperado. Ou você ainda pode ter os personagens lá do Greed Island. Também não tem nada de caricato, tipo... O cara esportista que joga dodgeball. É, aquelas coisas de sempre. Então, eu acho a série muito bacana. Até onde eu vi, que faz tempo que eu não vejo nada de Hunter x Hunter. Não leio o mangá, nem terminei ainda a Quimera Ents do anime mais recente. Mas eu gosto muito dessa série antiga de Hunter x Hunter. E esse segundo encerramento é bem legal. Eu gosto, né, pelo menos. Então... Quem canta é Masato Nagai. E, cara, é isso. Não tem muito mais fala de Hunter x Hunter. Vocês querem falar alguma coisa? É, eu gosto. Eu gosto tanto do primeiro quanto do segundo anime. Pra mim, compensa a primeira parte do segundo anime ser piorzinha pelas duas partes. Assim, a do Quimera antes, que é espetacular. E a do Greed Island, que eu também gosto bastante. Então, pra mim, os dois estão equiparáveis. Eu recomendaria você assistir a primeira parte do... primeiro anime e parte pra Greed Island no segundo anime. Seria a melhor saída dos dois. Tu não gosta dos OVAs de Greed Island, não, né? Eu gosto, mas eu prefiro no anime da segunda parte. Não, eu não cheguei a ver o da segunda parte, o Greed Island. Só uma coisa que eu acabei nem passando direito o spoiler, né? Que merda. A sinopse. Que, bem, Hunter x Hunter, ela acompanha a história do Gon Freecss, que é um garoto... Que o pai dele meio que abandonou ele há muito tempo atrás. E ele descobriu que o pai dele era um grande hunter, né? Que não é só caçador, tá? O termo não serve só pra caçador, serve pra um monte de coisa. Ele é mais tipo um Indiana Jones. Sei lá, acho que é mais pra ir, né? E bem, o Gon, então, ele tem como objetivo virar um hunter e tentar descobrir onde é que está o pai dele. E a história segue mais ou menos por aí. Tem batalha, tem aquela coisa padrão de shonen de ação. É bacana, bem bacana. Eu não posso falar desse anime porque não assisti ele, então eu não tenho esse direito de falar sobre algo que eu não vi, então pulo totalmente. Claro que tem, é só fingir que viu, cara. Todo mundo na internet faz isso, por que você não pode fazer? Não. Diz que é fã desde criancinha, cara. Como todo mundo. Cara, que coisa 10, cara, esse anime. Não. O anime não é tão antigo assim. Sacanagem, cara, vocês falaram que era só imitar, pô. Reclama de quando passou na TV aberta. Passou na TV aberta. Muita gente que só viu por lá, viu? Não tem muito o que reclamar. Eu acho até a dublagem boa. Não acho a dublagem ruim. Eu acho que eu só reclamaria da abertura. É, a abertura é meio foda. E a dublagem desse anime por aqui foi boa? Alguma coisa assim? Ele tá escutando pra caralho, hein? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Tipo, não uma geralzão, mas assim, o que vocês têm a pensar da dublagem? Tirando o problema lá do nome do personagem, o Kurapika, que virou Kurapika aqui no Brasil. Ah, sim. Tem essa ainda, né? Da mudança de nome lá. Me lembro até que teve um SMA das antigas, lá em 2013 ainda, que foi discutido sobre esse nome de Kurapika, que a Ana ainda comentou algo a respeito, mas não me lembro qual o SMA foi exatamente, mas teve algo assim. Então é só repetir a música aí, Vilas. Então, o nome da música é Ijan, Do You Feel Like I Feel, da Masato Nagai. E é isso. 探し夢中になって自分は行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かり a vez do Evilásio que iniciou os trabalhos desse podcast, a vez do Luke Lucas com a sua primeira citação da noite. Vai lá. Então, vamos para um anime original, muito melhor que a sua cópia, que é Yakitate no Japan. Yakitate Japan, que eu falo no Japan por algum motivo na minha vida, é igual Dr. Greyman, que eu sempre chamo de Dr. Greyman, por algum motivo. Pra mim, o cara, assim, o protagonista sempre vai ser um doutor, lutador porra dele. O que? O de Greyman? É, de Greyman pra mim vai ser sempre Dr. Greyman. Porque, eu não sei, na minha mente aparece um R no final. Tanto que eu falei Dr. Greyman depois, ele corrigiu, só um lado. Mas tudo bem. E aqui trata de Japan, que é muito melhor que a sua cópia, que é Shokugeki no Soma. É um anime sobre padeiros. Concordo. E aí você vai me perguntar, como? Como pode ter vilão caricato em um anime sobre padeiros? Como pode não ter um vilão caricato? De cabeça, eu só lembro do vilão final, que é uma pessoa possuída por um pão. O pão possui a pessoa, pão de todos os tipos sai do olho, da boca. É um cara que vira um pão. É bem foda. Tem também um cara que usa uma máscara de koala, porque ele é preguiçoso. Ah, e aí. Koala e aí a segunda forma dele é uma máscara de panda. Que é bem, bem foda. Tem o juiz. O juiz não é um vilão, mas ele é um personagem foda. Que enquanto o Shokugeki no Soma as pessoas tiram a roupa, o juiz ele pode até mesmo se transformar ou salvar o mundo com as suas reações em comida. Tem uma comida que é um pão com carne de caranguejo, pão em forma de caranguejo, que o juiz ele finge que não teve uma reação, mas ele não consegue juntar os dedos da mão por um mês, porque o pão é tão poderoso que a reação dele foi nesse nível. Enfim, Shokugeki no Soma. Eita, Yakitate no Japan. Ah, no Japan. É, Yakitate no Japan. Yakitate Japan. É um excelente anime de comédia, um excelente mangá de comédia. Eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada. Se você curte Shokugeki no Soma, eu acho que vocês gostariam dele, assim. E é baseado num padeiro que realmente existiu. Não é, cara, não é possível. É, verdade, cara. O cara tem mãos solares, Não, solares. Pô, baixa pressão, caralho. É baixa pressão. O cara tem baixa pressão, caralho. Mãos tão quentes que podem assar um pão. Fermentar o pão enquanto está batendo a massa. Ou seu amigo que só fala o quê? E é zoado o tempo todo. Não, eu não tô dizendo que os personagens todos existem daquele jeito. É que o padeiro existe. O padeiro que usa um afro e... O padeiro do afro é muito bom. Ele tenta passar a filosofia do afro pros seus currais. Uhum. Tem isso? Pô, é. Isso? Não sei se na vida real esses personagens existiram, mas o cara... Tem um pão tão foda que mata a pessoa... Não é possível. Eu acredito que existe um pão tão foda que mata uma pessoa... Mas é isso, é que tá tudo já. Ah, no Japa. Vai ser no Japa, foda-se, pode botar aí no Vilas, no post que tem no entre Yakitate e Japa. Ok. Me diga uma coisa, Luke. Primeira dúvida, você lembra de quando. Você sabe de quando que é esse anime, nobre? O anime é de 2004. Por aí. Nossa senhora, cara. 12 anos aí, hein? Olha só, gente. E a segunda dúvida, não é bem relacionada com o anime, mas eu vou perguntar ainda, enfim. Do que se trata o teu avatar aqui no Skype, nobre? É uma raiz quadrada. Por que eu perguntei, cara? Finalmente a vida matemática tá aí resolvida. Tem raiz quadrada, realmente. Uma raiz quadrada. Tá, mas a música eu procurei por muito tempo, cara. Porque é uma música. E eu, de onde eu conheço essa porra dessa música? Pô, essa música é boa pra caralho, a abertura é muito boa. Não, é o encerramento, segundo encerramento. Também é bom. É o To All the Dreamers, do Sold Out. Tocava em um podcast, no final do podcast, eu, caralho, que música é essa que eu conheço? E é uma música muito foda. E aí eu descobri finalmente que é o encerramento, o segundo encerramento, que a animação do encerramento também é muito bom, que é do padeiro afro fazendo uma dança, assim, bem bom. Mas é isso. Yaktate Japan, Yaktate no Japan, Yaktate no Japão, e é isso. Eu sei que você falou, Luke, você falou assim no início de sua chamada para esse anime, que você considera essa obra melhor do que Shokugeki no Soma. Fácil. E que, inclusive, quem gosta de Shokugeki no Soma vai gostar desse anime. Não sei, não sei. Bom, Luke falou isso, né? Não, porque tem o pessoal que gosta de que tem gente que gosta de Shokugeki no Soma por outro motivo, né? Não é por isso. Ah, pela putaria. Foi um padeiro afro musculoso, cara. Pela putaria Tudo bem, tem gente que gosta de Shokugeki no Soma só pelos plots, eu não me refiro a enredo propriamente dito, ok. Agora tem gente que curte Shokugeki no Soma porque o anime realmente sabe chamar atenção em tópicos que vão além do dito plot, né? E nesse anime em específico, além do afro que você falou, tem algum outro personagem que te marcou? Pô, todos os personagens são legais. Só ele mesmo. Todos são legais? O elenco é muito bom. O elenco é muito bom, cara, de verdade. Assim, todo mundo é muito bom. Deixa eu anotar esse anime aqui. É bem divertido. E é de comédia. Tem as partes, tipo, Shokugeki no Soma, que é um contra um na cozinha, ter reviravoltas e tudo mais. Mas a maioria, assim, é bem, bem engraçado, bem caricato. A maioria são bem caricatos mesmo. Cara, tem uma freira, cara. A freira é muito foda também. Ela ensina o parceiro do protagonista a cozinhar. E ela é muito foda. O mundo é muito bom, cara. Tem gente que é interessante mesmo. É, o engraçado é que pouca gente conhece. Mas pra mim é muito bom. Realmente eu desconheci, eu tô sendo sincero. Cara, pior que ele é famoso pra caramba lá no Japão e tal. Mas é estranho realmente pouca gente conhecer. Bem, só pra quem não entendeu, o plot é que o protagonista, que ele é muito bom em fazer pão, né? Ele se apaixonou por fazer pão quando a irmã dele levou ele numa padaria uma vez, e aí ele se apaixonou pelos pães. O objetivo dele é fazer o pão japonês, né? Já que existe pão de todos os lugares do mundo. É o Japan, entendeu? E aí ele tem vários tipos de Japan. Desde o número 1 até o número 100 e não sei quanto. O problema é que maior parte dos Japans dele já são pãs existentes. E cada pão tem um efeito especial na pessoa, assim. Cara, é só ver o primeiro episódio e o do pão do curry. Já é absurdo, cara. No mangá é bem legal que tem um pão dele que ele torna as páginas do mangá coloridas. A reação foda do juiz é tornar as páginas coloridas do mangá. Do nada. Você tá no meio do mangá, a página ficou colorida. É todo mundo, que porra é essa? Estamos coloridos, o que que tá acontecendo? É a força do pão, cara. A força do pão, olha aí, gente. É a força do pão. Vamos com calma, então. Ok, então, Luke. Só repito tua música, nobre. To All the Dreamers, do Sold Out. Segundo encerramento. Beleza. Now everybody move, can get a little something, got to do, so better believe in, better believe in yourself. DREAM DREAM この胸にでっかく強く光り輝いて負けないまなざし手探りで探した風の中答えなんかまだ今はまだチェンスかかって松がした高ささっき出るだけのプリズナーじゃダメだ Just follow me 時に勝ったかすからヨガ Step into the game It ain't nothing nobody can say Cause I never can let my dream get away 決して危ない夢じゃないこの思い届けよ Heart to heart soul to soulSpring storm, near only go cry when big come on so Some say nothing lasts forever 永遠のものは果たしてあるだろうかだから俺たちは Come on, put our hands up なそうさ俺たちはひらめく瞬間を無理に生きていたいんだ With all the love There's no crew and stay true to you So what you gonna do? Come on Now everybody move Can you get a little something got to do So better believe inIn yourself, I can't stand your sick old to attack all the soldiers. Better believe in, better believe in yourself. que, passada a primeira citação do Luke Lucas, é a vez do Eric falar de sua música. Vai lá, Eric. Então, escolhi aqui esse As Pressas, já que o anime que eu queria citar mesmo já teve músicas escolhidas em outras edições. No caso, anime recente. ReZero, Kara, Hajimeru, Isekai, Seikatsu. Por conta do vilão Pitelguz Romani Conte, que aparece a partir do episódio 14 ou 15 da série de TV. É um cara... É que realmente não dá pra explicar muito dele, porque senão dá spoilers. Mas, assim, ele é um biruta, é um tagarela e... Digamos que ele vai causar bastante transtorno ao protagonista na parte final do anime. Precisa explicar a sinopse disso? Bem raso, pode explicar de maneira rasa. Tem um adolescente, um protagonista chamado Subaru Natsuki, que certo dia, quando ele estava saindo de uma loja de conveniência, ele se vê do nada no meio de uma cidade a estilo medieval com humanos e criaturas semi-humanas ao redor dele, um mundo de fantasia. E ele depois conhece uma garota de cabelos prateados chamada Emília, que estava correndo perigo. Aí ele tenta salvá-la, só que ele morre, só que ele percebe que ele voltou à estaca zero, aonde ele tinha aparecido nesse mundo. Aí ele descobre que ao morrer, ele tem essa habilidade de ao morrer ele poder voltar a certo período, e tendo ainda retido na sua memória os três eventos que aconteceram antes de sua morte. Através dessa sua habilidade, ele vai tentar ajudar a Emília com seu problema, e depois vão ocorrer outros eventos que vai escalonando o drama mundinho fantasioso. Eu gosto do anime no geral, mas assim, é uma nota 7, digamos assim, porque às vezes acontece alguma coisa que me chamava bastante atenção, mas outras vezes eu ficava, era mais balançando a cabeça, incrédulo. Só, pra mim foi um sobe e desce até o último episódio que tá separando. Mais ou menos isso, é uma montanha-russa. Tem um episódio muito, muito foda, uhum, dos melhores do ano, e tem um episódio que é muito, muito merda, é um dos piores do ano. Exatamente. E é assim o tempo todo. Você não sabe o que vai acontecer, é uma montanha-russa de emoções. Sendo que sempre quando o episódio tá muito merda, ele vai lá e bota um post-twist no final pra você ficar, porra, preciso ver o próximo episódio. Sempre deixa um gostinho, uma barra na boca. E o final do anime até... foi meio sem graça, porque eu peguei spoilers do que acontece nessa parte na Light 9 e o anime ele amenizou bastante o que acontece. Ele poderia ter terminado com mais uma cena impactante, pra talvez, quem sabe, numa segunda temporada continuar, mas não, ele preferiu amenizar a situação e terminar de um modo mais suave. Você podia deixar aquela música do sofrimento do podcast, que é podia ser essa, Eric. Perdendo aí. Twist final. E o vilão Pitelguz, eu acho ele um mala. É extremamente afetado e bem caricato mesmo, mas eu acho um personagem chato. Muito estranho o personagem. Eu achava interessante ele, mas ele teve um final muito merda. Como a ReZero é. Eu, no caso, escolhi a segunda música de. Não, desculpa, a primeira música de abertura, Hidu, cantada pela Konomi Suzuki. Me diga uma coisa, Eric. Qual foi o ponto do anime que você mais detestou, não? Porque eu terminei recentemente, eu maratonei o anime, por razões, né? Eu maratonei o anime recentemente, mas eu gostaria de saber de você qual foi o ponto que você menos gostou da obra. Nossa. Olha, um episódio que o pessoal ficou adorando, mas que eu sinceramente achei que foi exagerado, foi aquele episódio que teve a DR do Subaru com a Rei. Foi um episódio inteiro pra aquilo, com os diálogos naquele grau, pra mim foi muito, muito chato de ver até o final, pra ser franco. Ah, mas é porque a Rey é wife de todo mundo. Ah, meu Deus, a Rey tá na tela. Ah, ai, que delícia. Ai, que delícia, cara. Sério? Ela é chata pra caralho, velho. Eu tenho uma raiva. Eu tenho uma raiva desse tipo de desenvolvimento em alguns romances, seja anime ou mangás. A garota gosta do rapaz, mas a outra chegou primeiro e você parece gostar dela, então deixa. Ah, mas até agora eu não entendo porque ela gosta dele. Ela gosta dele porque é o Subaru. E foda-se, é Subaru, Subaru. Pode você, Subaru. Chato pra caralho. aí pelo outro lado você vê o Subaru. Por que que é tão aficionado pela Emília? Sabe, pois é, também não faz sentido. Não faz sentido. É fetiche, é fetiche, é meio elfa e... Puxa vida, mas meio elfa e pronto. Foi a primeira que ele viu. Faz mínimo sentido, mas... Porra. Mas o que importa é que no final quem se dá melhor... Que a wife que se dá melhor é a Félix. É o Félix, né? Então... É a Félix, olha aí. Olha aí, o já Félix, tá mudando o sexo. Foi já. Eu. É o Félix. Ninguém acredita que essa porra é homem, ninguém. Eu até passei pro cara o Luke no Twitter que, que finalmente publicaram uma doujin, um doujin do Félix. E poxa, calma, calma, que demora pra desenhar, cara. Não, calma, mas tá. já tem vários doujins da Ren e da Emília. Esse foi o primeiro do Félix. Calma, poxa. Demora, os caras ficam cansados no meio do caminho, cara. Descansar. Aí depois é o único que fazer. É o personagem que teve mais contatos físicos com essa porcaria de Subaru e ainda assim. É o personagem que mais teve contatos físicos, ótimo. É. Ah, tem que curar, tem que gostar dele, né? Me diga aí você, Luke, antes do Eric repetir o nome da música, me diga aí você qual que é essa personagem favorita então em ReZero, cara. Meu personagem favorito em ReZero? Exatamente. Cara. É a preguiça. É a preguiça gigante. Ah, o Vilas me falou quando eu ia maratonar o anime, ele me falou. Cara, fiquei tão triste. Também. Muito triste. Fiquei tão triste quando ele morreu, eu ainda também. Bem que voltou e tá vivo. Foda-se, spoiler mesmo, porque a preguiça é a melhor personagem de todos. E ela está lá desde o começo do anime, então. Tá desde o começo. Pra você ver como o autor é genial, vocês falam mal se quiser. Mas a preguiça é muito mais foda que todos, é. Todos. Apesar de que eu admiro que tem um patrache também. Patrache é foda, cara. Também tem o tiozinho careca. Tiozinho de mullets. Careca de mullets. É muito foda. Muito foda. Muito foda. Puta design, cara. Eu vou fazer um tiozinho careca, mas ele é cabeludo ao mesmo tempo e tem cabelo roxo. E mullets. É muito bom, cara. Genial. Genial. Genial. Eu ainda acho que ele vai ser importante em algum momento, cara. Ele teve falas. O personagem teve falas, tem que ser importante. Mas parando pra pensar, sinceramente, eu não tenho personagem favorito em ReZero, não, cara. Tem um personagem que pra mim. Pra trás, cara. Pra trás, cara. Como assim? Ah, a Emília, eu brincava por ser melhor wife, mas era só pra encher o saco mesmo. É, viu? Cara. Pessoal. Eu não mas sei. Mas é porque. É, de fato. Eu me divirto só enchendo o saco dos outros. É, uma coisa eu posso ter certeza. O Subaru não é o melhor protagonista de anime do ano, igual uma certa pesquisa aí teve. Tá. Não, esqueça essa pesquisa, esqueça. Meu Deus, esqueça. Okay? A única vez que eu gostei do Subaru foi na própria conversa do Ren com ele, o Eric não gosta, que ele fala: ah, eu sou merda, eu me odeio. Uhum. Aí pelo menos eu entendi. Eu concordo. Pô, ele não gosta dele mesmo. Finalmente. Algum sinal dele ter depressão pra ficar isolado. É o único momento único. Do anime que teve. Foi o único momento que eu consegui gostar dele. Mas de resto, eu não consigo gostar mesmo, não. Tá certo, Luke. Vou levar essas palavras em consideração. Pode ter certeza. Então, Eric, só repita o nome da música, Nobre. Vai lá. Música, primeira abertura do anime Redu, cantada por Konomi Suzuki. Ok, passadas as indicações dos três amigos, é minha vez de fazer a primeira indicação deste podcast. E vai ser rápida e rasteira como tem que ser, né? Eu resolvi escolher o anime Dom Drácula, lá do distante ano de 1982. Aquele anime que só teve 8 episódios porque não teve mais patrocínio e parou ali mesmo. Uma obra do grande Osamu Tezuka, uma das grandes obras com assinatura, né, do Osamu Tezuka. Dom Drácula, resumidamente, conta a história do próprio vampiro, né, Drácula, que fugiu da Romênia e foi pro Japão, mais precisamente em Saitama. Olha só o lugar, hein? Pra se refugiar. É, para fugir de seu arque inimigo, o professor Van Helsing, que vivia caçando ele para enfiar uma estaca no peito dele e matar ele, vai, né? Por causa de que fizesse com ele, enfim. E daí você pensa, nossa, Dom Drácula é um cara encorpado, né? Um vampirão, tipo, encorpado, poderoso. Sim. Cara, ele é só... Cara, você já falou encorpado? Duas vezes, desculpa. Eu percebi. Tenho certeza que alguém vai tirar sarro de mim depois disso, mas ok. Eu tirei sarro e o Carlinho não percebeu. Foi meio ruim. Não, sim. Você tirou sarro aqui, mas me refiro a pessoas de fora. Só não quero ter que citar nomes. Não, mas só queria dizer, você já citou que ele é encorpado também? Porque ele também é encorpado. Sim, sim. E só que o Dom Drácula, ele na verdade é um cara... Vamos ver, fisionomia, mano, comum. Só muda que ele tem orelha pontiaguda. Ele é azul, cara. Ele é azul. Não é comum. Mas anime, cara. Tem anime que o cara é laranja, anime que o cara é amarelo, anime que o cara é... sei lá, diferentes cores. E não... peraí, calma. Enfim. Só que ele é bobão. Só que embora ele seja bobão, ele é um pai afetuoso pra sua filha, que no Brasil recebeu o nome de Sangria. Né? Uhum. Recebeu o nome de Sangria aqui no Brasil. Achei até o nome simpático, de certa forma. Sim. E ela, ao contrário do pai, é muito inteligente, é muito vívida, muito esperta, né? Só que volta e meia ela esboça coisas do tipo, eu tenho vergonha de ser vampira, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deixa pra lá. Enfim, o anime é bobinho, só que ele apresenta muitos momentos sérios, episódios assim, bem sérios. Como, por exemplo, aquele que os filhotes de Tico e de Panda são mortos, né, por caçadores. E também aquele do quadro, que sai uma besta do quadro. Cara, aquele é horrendo, aquele episódio dá muito medo, aquele episódio. É, sem falar do outro que aparece... Qual que é o nome daqueles monstros do mar, Velásio? Eles vieram da... Eu não me lembro de onde eles vieram. Sei que eles foram tentar se refugiar no Japão. Aí o Dom Drácula ofereceu pra eles um abrigo que ia deixar ele... ia dar um jeito deles poderem viver. Aí depois descobriram que era mentira. E eles resolveram se refugiar, voltaram pro mar, porque eles haviam sido descobertos. E daí foi dada a ideia deles irem pra floresta amazônica, alguma coisa assim. Sei lá, são homens-peixe, mais ou menos isso. O anime é muito bom, cara. Ah, eu tava esquecendo do rato lá que quase mata a Sangria, tranca ela num livro e tal. Putz, cara. Nossa senhora. Enfim. Vocês assistiram Dom Drácula, né? Imagino que sim, né? Então... eu não. Eu assisti. Luke, não me leve a mal, cara, mas Dom Drácula é a tua cara de anime. Eu tenho um cara que gosta de pão sangue aí, né? Bora. Não, é tua cara que você vai gostar do anime, não tua cara assim, personificação. É que você vai gostar. Dá meio preguiça. Tem verdade. Eu assisti. Os 8 episódios no YouTube. Eu assisti os 8 episódios e. Você não pode dizer que eu gostei muito do humor, mas realmente tem alguns episódios, né, que você citou que são mais. Uhum. Sentimentais, que nessa parte aí dos pandas mesmo, ou das criaturas marítimas. Mas no geral, não achei muito engraçado em relação ao humor mesmo, não. Mas eu gostei da personagem da filha dele, que é a única sensata do anime mesmo. Nossa, disparada, é a única que tem cérebro, assim. A única que o cérebro realmente funciona naquele anime é o da Sangria, cara. Não tem mais ninguém que o cérebro seja usual, cara. É impossível. O grande vilão é o. É o Dr. Van Helsing. Não. O grande vilão é o ex-marido daquela gordinha que filho da puta abandonou a mulher. A mulher ficou gigante e ficou agora perseguindo o Dom Drácula pra tudo que é canto. Ah, o servo dele também, que eu esqueci o nome dele. Igor. Igor. Ah, sim. Ele também... Vai preparar o coche. Também acho ele bacana, só tendo que aturar um mestre tão babaca. Tão besta. quando você vai falar de humor do anime, a melhor parte nesse sentido são as caretas que o Dom Drácula faz, cara. Eu acho aquilo formidável. A maioria das vezes eu sempre dou uma risada quando me deparo com as caretas dele. Eu acho aquilo fantástico. É um charme do anime, se é que dá pra dizer assim. Tipo, charme. Eu sei lá, eu só queria terminar. Não acho ele muito bom, não, cara. Já que estamos falando de Osamu Tezuka, viram que recentemente a família divulgou, está sendo colocado para exposição em um local, algumas ilustrações pornográficas que ele fez, que é só... Tezucão! Só em 2013. Pornográficas? Furry. Que só em 2013 a filha dele achou no local cuja chave eles não tinham e tal. Aí eles acharam a chave e viram lá algumas ilustrações aí que ele fez. Por que fazer isso com o pobre do homem morto, gente? Cara, nem deve deixa ser nada. Cara, nem deve ser nada demais. Deixa eu falar. Os caras não iam expor, cara. Se fosse realmente alguma coisa absurda. Não, tá aí no link que eu passei, são só ilustrações de ratos fêmeas eróticas. É do. Não acredito. Peraí. Não. Esse aqui é daqueles filmes experimentais dele, cara. Ah, mas tá errado, cara. Tem uma cobra com peitos ali, cara. Sim, cara, mas é... Tá errado. Eu não vou nem explicar porque que no começo todos os animes... Uma parte dos animes eram com animais humanoides, mas tudo bem. Não, sim, ele participou sim de algumas animações com conteúdo erótico e tal, mas essa aqui são 200 ilustrações que a filha dele achou em 2014 então, e cerca de 30 estão sendo expostas. Que provavelmente ele trancou lá porque não queria que o pessoal divulgasse, né? Os filhos dele estão de sacanagem. Pois é, exatamente. Os filhos dele estão de sacanagem. Então, aqui, segundo a família... De dinheiro, esse filho da puta. Esses desenhos estavam trancados no armário. É o filho da puta do pessoal do Sankakumi, não bota lá. Ele foi um furry. Pois é, certeza. Então, mas de acordo com a família, esses desenhos estavam trancados em um armário cuja chave estava desaparecida desde a morte de Tezuka. Aí acharam a chave e opa. Pô, pai. Vamos ganhar dinheiro, né? Vamos ganhar dinheiro. Tá bonito. Acabar com o nosso pai. É isso aí. Recomendável. Se você, é recomendável, então você, que nem o cara citou aqui no comentário, crie um timer pro seu computador que se ele ficar mais de uma semana sem ser ligado por você, ele destrói todos os arquivos que estão dentro. Caramba. Exatamente, cara. É a mesma coisa que eu morrer, alguém pegar meu histórico da internet e botar, cara. Tá tudo errado, cara. Não tem. Ai, ai. Enfim. Muito bem, gente. Então eu convido vocês a escutarem a música Dom Paradiso, né? Que é o tema de abertura original japonês do anime Dom Drácula. E é isso aí. Bijin o mireba yodare ga tsuru i kokoro wa wa ashimoto hazumu sendo dai dai nijuu rin kaku tsuno meiseki IQ wa dorakyu da segunda rodada de indicações e começando pelo Evilazo. Vai lá, Nobre. Então, eu vou falar sobre Jiren Wasa e Tashimashita, que é um anime que fala sobre o declínio da humanidade. Estamos no futuro, a superpopulação fez com que a humanidade se ferrasse, tem pouca comida, tem poucos mantimentos e o mundo tá à beira da extinção. E nesse mundo à beira da extinção surgiram alguns seres chamados fadas, que o pessoal conhece como nova humanidade, que fazem coisas meio que absurdas, né? São tipo seres humanos, só que eles criam sociedades que elas ficam super avançadas e se destroem em menos de uma semana. Mas enfim, a gente acompanha a história da protagonista, que não tem nome. Ela, como ela conta a história toda, então o tempo todo ela só é chamada de Watashi, né? Que em japonês quer dizer eu. E ela é a responsável por fazer a interlocução, a comunicação entre os seres humanos e as fadas. E, bem, é um anime bacana, que ele fala sobre várias coisas interessantes, sobre tanto coisas para otakus quanto coisas para o mundo real mesmo. Eles brincam com viagem espacial, brincam com mangá, brincam com essa parte da falta de alimentos e tal. E eu gosto bastante. E uma coisa bacana é que ele é contado de trás para frente. Olha só que coisa. Mas enfim, o vilão, existem vários vilões caricatos, a gente pode pensar nesse anime. Mas, pra não dizer que são as fadas, os vilões caricatos, que são vilões caricatos, e pelo menos são vilões em certos momentos, eu vou citar o chefe da máfia dos frangos esfolados, né? Sim. Do primeiro episódio, que tomou uma fábrica lá, que era a fábrica onde morava um Hellis Pão de Amora, que se suicidou no primeiro episódio. Não é todo dia que você vê um frango fumando charuto, né, cara? A parte do pão lá se matando foi forte. Foi forte. Forte. Era amora pra todo lado. Mas. Cara, esse anime foi muito bom. Mas o final. O bom é que o final do frango foi um final. Um final feliz pra humanidade. Não pro frango, né? Mas pra algumas pessoas foi feliz. Cara, eu gosto bastante de Dinui, assim, eu acho bem divertido e toda essa crítica meio que ele coloca e as brincadeiras, eu gosto pra caralho. Principalmente aquele episódio, aqueles dois episódios que falam sobre o mercado de mangá, eu acho do caralho aqueles episódios. Enfim. Eu não gosto muito do diretor, o Seiji Kishi, que foi quem comandou esse anime, então algumas coisas no anime quanto à direção não me curti, mas realmente em relação a personagem, em relação ao humor, muitas vezes irônico, da história, acho que foi um dos melhores animes mesmo de... Foi 2014. 2013. Não, foi 2013, eu acho. Jinhui é 2012. 2012, nossa, ok. 2012. Temporada de julho de 2012. É, cara. A gente tá ficando velho, Magneto. Enfim. Já tinha saído aqui o encerramento, que eu gosto bastante. E agora eu vou botar a abertura, que eu também gosto bastante, que o nome da música, curiosamente, se chama... Real World, o mundo real, né? Então, e ele é um contraponto, de certa forma, ao encerramento, porque o encerramento é o Atashi no Yume, alguma coisa assim, que é meio que dentro do meu sonho, o sonho dentro do meu sonho. Então, o encerramento é um sonho e a abertura é o mundo real. Então, é isso. A música é do Nano Hip, que faz bastante música até para anime. E é isso, fica aí. Eu gosto bastante dessa... abertura, e eu gosto muito desse anime, eu indico pra todo mundo, que é realmente muito divertido. Evila, você já tentou fazer aquele passinho da abertura, cara, da dança lá? Acho que não, cara, não sei. Não lembro. Achava que ele ia me excomungar, mas você respondeu sério, mas enfim. Enfim. Ah, fala aí, Luke Lucas, que você viu o anime, né? Não, esse aí eu não vi, não. Por algum motivo, esse é um anime que eu não assisti. Eu devia ter assistido, mas eu não assisti. Não sei porquê. Eu não faço ideia. Eu não assisti. 2012, gente, outra vida. Eu era outra pessoa, eu era feliz. Você não é feliz atualmente, Luke? O que tá acontecendo, velho? Tá doente. Cara, ninguém é feliz. Ninguém é feliz. Ninguém. Quem diz que é feliz tá mentindo. Só se for uma criança. Criança pode ser feliz, mas ela tem que ser rica. Ou de classe média alta, no mínimo. Tá certo. Peguei pesado, ficou todo mundo quieto. Peguei pesado, é brincadeira. Cara, isso fez sentido agora, Eu sou feliz. Tá bom. Continue repetindo isso pra si mesmo. Eu tenho a Miyako aqui do lado. Eu tenho uma internet agora que tem mais velocidade do que eu preciso. Caralho, agora eu fiquei muito triste pelo Eric. Eu imagino o Eric olhando pra Miyako e... Eu sou feliz. Aí, a tela do monitor, o espelho negro aí, vendo você assim. O cabelo começa a cair, ele começa a falar com ele mesmo, uma nova personalidade aparece, ele passa a mão na cabeça dele e fala, preciosa. Tá feliz, né? Enfim, então só repete a música aí, Velasco, por gentileza. Então é Real World, da Nano Hippie. World é muito difícil de falar, né, cara? É difícil, cara, é difícil pra caralho, cara. Cara, toda vez que eu escuto alguém que eu conheço que não é americano falando World, eu nunca sei se o cara tá falando mundo ou palavra. Nunca sei. Não dá, cara, não dá. Não é difícil pra caralho. É difícil, cara. Botaram a porra no L, depois de um R e um D, caralho. E aí, você tá falando, tenta não se parecer um retardado. Falar. Exato. É difícil. Podcast, a vez então do Luke Lucas fazer a segunda indicação dele. Vai lá, Luke. Então, o anime que tem um monstro de cocô como vilão, Punch Stock, não tem... Peraí, volta, como é que é? É um monstro de cocô, Punch Stock. Cocô, ele cara. Ele taca milho nos adversários. Eu acho que ele taca milho, ou eu tô confundindo, mas... Vou te falar, tem vilões piores, tá? Tem vilões piores. Tem vilões piores. Tem as anjas, que são putanheiras pra caralho, que usam cavinho e calça como armas. Punch Stock, eu não gosto muito, pra falar a verdade. Eu não gosto também não, cara, eu não gosto muito não. Eu tive que assistir por causa do aquele Correio de Reviews. Não participei mais de Correio de Reviews. Eu dropei no meio do anime. Tive que terminar de ver, mas tem muita coisa zoada aí pra ter estoque. É só de duas anjas que tem que combater o mal. E ela usa uma meia calça e a calcinha, que é o nome de cada uma, né? Tem cena de ela meio cartunesco o traço do anime, mas a cena de transformação dela, tipo Garota Mágica. É, super sexy e com um visual extremamente detalhado. Uhum. Bem bonito. Uma música boa que já passou aqui no sobre músicas e animes lá no comecinho. E é isso. Eles enfrentam monstros bizarros, desde um cara que vira um cara de carro de corrida depois de morrer, até um monstro de cocô. Tem também o cara que fica roubando calcinhas e por aí vai. Eu acho bacana a animação, as referências, a trilha sonora, mas realmente o humor é muito. Eu realmente, assim, eu vejo muita gente falar bem e tal, tudo bem, eu acho ok, mas, cara, eu não consigo rir. Eu só acho que, tipo... É um monte que tá sério, pra baixo, é um monte sexual, né, porque eles fazem várias pedidas sexuais, uhum. De que tá sério, de criança de que tá sério, pra mim. Eita, tá bom, desculpa, senhor. Gosto de Punch Stock, é muito bom, o humor é excelente. Não, é do Gainax, né? O estúdio fez ele há alguns anos. Uhum. Bem, eu acho que vale a pena mais pelo estilo e pelo nonsense, mas realmente o humor exagera. Eu gosto muito. Pesado, às vezes. Pra falar a verdade, eu gosto só do twist do final. Twist do final é a única piada que me fez dar risada. Eu gostei. É, eu tava lembrando disso. A parte do final também chamou a atenção. Eu não cheguei aí. É a única coisa do anime inteiro que eu consigo gostar. É. Cara, eu não vi esse anime. Pelas palavras de vocês, acho que nem deveria, então, por sinal. Vai que você gosta. Tem muita gente que gosta, cara. Tem muita gente que gosta. Eu acho que... Ele foi indicado aqui, inclusive, como composto positivo. É que assim, me lembrei agora de uma pessoa no Twitter que tem esse anime como favorito, cara. Me lembrei de uma pessoa no Twitter que tem esse anime como favorito. Tudo bem, a pessoa viu poucos animes, mas não importa, tem esse anime como favorito de toda forma. A beta do Elf Light que me passou esse anime no Corretivos, que eu lembre. Ela gosta. Não, ela gostou, mas não tem como preferido. O preferido dela é o Elf Led. Que também, né? Mas aí é outra história. É. De fato. De fato. Mas. Mais pelo menos o Affiliate tem história, cara. Eu acho da história, né? Mas antes do Luke falar da história, vou só meio que navegar um pouco na ideia. Eu acho que o fato de você ver um anime por obrigação, independente de ele acabar sendo bom ou ruim, mas ver na obrigação. Com o plus de ele ter sido ruim pra pessoa, eu acho que só piora ainda a situação. Por exemplo, eu não sei se o Luke ia ver esse anime se não fosse pela corrente de reviews. Eu já não sei, né? Aí indico esse anime pra ele numa corrente de reviews, que por sinal deve ter sido em 2014 ou 2013. Foi a primeira. 2013, então. Daí você vê o anime e acaba não gostando. Então tem um plus. Você... talvez não fosse ver esse anime em nenhum momento na sua vida, acabou vendo, entre aspas, por obrigação, fecha aspas, e acabou não gostando. Então tudo isso repercutiu de uma maneira que pra você foi uma experiência enfadonha. Cara, desculpa, mas meu caso foi pior, cara. Meu caso foi pior. Corrente de reviews depende, né? O cara pode indicar uma coisa que você adora, ou então uma coisa que você acha uma porcaria. É, essa é a grande parada. Acho que... Porque eu sempre tive a ideia de que a corrente de reviews tinha esse lance de, tipo, você indica uma coisa que você gosta pra outra pessoa ver e ver se ela gosta. Então, assim, imagino que quem indicou pra ele, né, que ele falou, do Affiliate Brasil, a Beta gosta, né, de Painting Stoke. Ela gosta. Porém, a pessoa indicou pra mim Koikoi 7 e já achava uma merda. Eu fui obrigado a ver Koikoi 7, achar uma merda, só pro cara chegar no comentário do meu post e dizer... É, eu também achava uma merda, só queria que tu visse pra dizer o que tu acha. Esse foi o primeiro, Evilado? Foi o segundo, com a reviews. Ah, no primeiro teve vários problemas. Teve um que mandaram eu desisti daí. Pro cara ver. Ah, eu desisti depois daí. O Hajime no Ippo, sacanagem. Sacanagem. Eu mandei aquele mangá lá que eu já citei, o Atashiga, que é um volume só, porque era uma página de mangá. E eu não ia dar um anime pro cara. Tem que ter bom senso. Tem que só ter isso. Bom senso. Nas duas vezes que eu indiquei pro Anime Corte foi animes que eu realmente gostei. E os que me indicaram, um também foi um anime bom. Anime não, né? Mangá. Aquele mangá de volume único do autor de Kaiji. E o outro foi um que eu vou citar daqui a pouco, que eu sei que o cara gostou, que me recomendou, mas eu não curti muito, não. Mas é isso, eu não falei o nome da música ainda, que é o encerramento, o Fallen Angel, da Mitsunori Ikeda. É bem legal, cara. Eu acho uma música como muito é que boa. É? Fala Anjo? Fala em Anjos? Fala em Angel. Fala em Angel. Tá, ok. Fale aí, Anjo. É isso aí. Fala, Anjo. Vai dar puta. É, mas que é isso? Meu Deus. Eu ainda... Desculpa, Luke, mas eu tô pensando no monstro de cocô que tu falou, cara. Monstro de cocô. Ô, cara. E que fica jogando milho e que fica taca milho nos outros. Ah, não, você quer um. Você quer um monstro. Você quer um monstro de cocô muito mais legal? É só jogar o Conquer Bats for Day do Nintendo 64. Exato. É muito mais legal. Eu não sei se eu tô confundindo essa parte do milho com o quê? Eu não lembro se tem no anime. É porque pelo menos o monstro de cocô do Conquer Bats for Day também é um bom cantor. É. Agora vocês fizeram lembrar que no Steam tem um jogo onde você fica jogando fezes nas pessoas. Ai, simulador. Ai, eu lembrei de outro que tem um episódio que é uma. Que é uma. É um exército de esperma. Eles têm que derrotar. Ah, porra, é massa esse episódio. Eles têm que derrotar o general. Toalha de. Nessa piada eu ri, vai. Nessa piada eu ri. O general lenço, mas eles perdem pra camisinha. Nessa piada eu ri. Esse episódio é bom. Essa piada eu ri. Essa piada é boa mesmo. É isso. Essa piada é boa. Ih, que isso não pode. Mas, provavelmente a imagem que o Carlito tá fazendo disso é muito diferente do que realmente é no anime. Ai, cara, deixa eu notar esse anime, pelo amor de Deus, peraí. Carlito, no anime. Ah, não, eu não vou quebrar a magia do Carlito, mas o Carlito assiste isso. Ok, tá anotado aqui também. Então só repete a música aí, por favor. Falei anjos, Mitsuri. Ok, valeu. Faça a sua segunda citação desse SMA, por favor. Não, foi experiência parecida com o Luke com esse anime, que me indicaram na corrente de release em 2014. E eu não gostei muito do anime. Tenku no Escaflone, um anime do estúdio Sunrise. Que no caso, resumir aqui a história, tem uma garota de aparência assim bem tomboy, que é atlética... tem cabelos curtos e é aficionada por leitura de tarô, que é chamada Hitomi, que ela, certo dia, quando estava indo para a escola, vamos resumir que aparece um rapaz que fala uma língua estranha, criaturas, um dragão gigante, e ela acaba indo parar num mundo chamado Gaia, onde está ocorrendo uma guerra, porque um reino lá chamado Zaibak está querendo dominar esse mundo, etc. E a garota, Hitomi, ela descobre que nesse mundo, os poderes dela, digamos assim, poderes entre aspas, né, de adivinhação, que no mundo real, na Terra, era só uma coisa assim de passatempo, aqui, por algum motivo, com o uso de um pendente que ela possui, se tornam algo mais forte, algo que é mais certeiro, digamos assim, na previsão do futuro. E ela se une ao rapaz que ela conheceu de maneira incomum na Terra, quando ele apareceu do nada na frente dela, quando ela ia para a escola, um rapaz chamado Van Panel, que é um príncipe de um reino chamado Panelia. E ela vai ajudá-lo a enfrentar esse império. E, no caso, esse rapaz... Fala do Mecha. O rapaz é o único que pode pilotar o Escaflone, uma lendária máquina praticamente invencível. Só ele pode pilotar e a Hitomi, né, vai ajudá-lo e etc. Aí vai ter o anime, ele é mais... Ele tem uma pegada mais shoujo, porque o... Qual o nome do autor de Macross? É Kawamori? Shoji Kawamori? Vocês lembram? Acho que é Shoji, né? Kawamori. Shoji Kawamori. Ele criou Macross, aí durante uma viagem ao Nepal, ele teve a ideia de criar esse Caplone. Ele até pensou assim, se Macross era sobre robôs e músicas românticas... Por que não uma história sobre robôs e poderes de adivinhação? Aí criou isso aqui. Aí primeiro eles criaram o mangá. O mangá, ele tem um estilo mais shonen, onde a Hitomi tem uma aparência bem bichoja, é uma garota de óculos lerdinha, e o foco é maior nas batalhas e etc. Só que aí teve alguns problemas na criação do anime, porque aí o Kawamura, ele foi fazer outra animação, foi cuidar de outra animação, acho que da franquia... Ah, não. Era o diretor que ia cuidar de Scaflone, ele foi cuidar de um anime da franquia de Gundam. Kawamura também deixou de lado o projeto, aí eles só voltaram uns 2-3 anos depois, só que aí eles mudaram de ideia. Pra mudar o público-alvo do anime, eles decidiram deixá-lo num estilo mais shoujo. Então, se vocês acharem o mangá, vocês vão ver um mangá bem shonen, enquanto que o anime é shoujo, com traços e personagens com personalidades bem diferentes. E o anime, no caso, são 26 episódios, que é uma bagunça, pra ser franco, porque ele mescla um romance, que é, ora é um triângulo, um quadrado amoroso envolvendo a protagonista com outros rapazes. Depois, e tem a questão do Império tentando dominar esse mundo de Gaia. Aí tem o vilão, que é o Da Vinci, é um velho, ele está aqui bem velho, e no Isaac Newton, ele aqui está bem velho, e ele quer dominar Gaia por alguns motivos e tal, aí usam algumas teorias que ele próprio criou para justificar o interesse dele em dominar esse mundo. Assim, é complicado detalhar sem dar muitos spoilers, mas esse anime é uma grande bagunça em questão de roteiro, em questão também da parte romântica, que é muito melosa e bobinha. Eu só acho que se salva nesse anime a trilha sonora da Yoko Kanno. A trilha sonora é fenomenal. E as animações, as lutas, algumas lutas que tem, outras cenas, também são bem feitinhas. O estúdio, o Sunrise, fez uma boa produção. Mas em relação à história, é uma bagunça, e principalmente no final, porque a ideia é que esse anime tivesse, acho que, uns 30 e poucos episódios, só que tiveram que cortar o anime no final. Então imagine um material que era para uns mais 13 episódios, ele tem que ser diminuído para 6. Aí ficou ainda mais corrido e confuso. E, enfim, eu não consigo recomendar mesmo esse anime por conta dessa história dele. Dá para ver que a ideia inicial era até boa, mas a conclusão foi uma bagunça. Ninguém aqui assistiu esse padrinho? Eu vi o filme. Não. O filme também é bem diferente. O filme tem uma pegada mais dark, pelo que falam. Eu não assisti o filme. Eu também acho chato, cara. No caso, acho que é de 2000. Aí tem, acho que é outro vilão. E os personagens, alguns personagens também têm algumas têm personalidades um pouco diferentes em relação à série de TV. Só que em relação à qualidade da animação, eu falo que é bem melhor do que da série. Pois é. Eu, no caso, peguei mais esse anime aqui pra... Eu tô esquecendo de citar o motivo de ele estar aqui, né? O principal. Tem um vilão... Vilão, assim, de quinta. É o Mr. Mole, que é um velhinho que ele aparece no anime a primeira vez tentando roubar o pendente da garota. Só que ele não consegue. E depois ele vai aparecendo outras vezes, sempre tentando fazer, né, um roubo aqui e ali, tentando ser malvado e tal, mas ele nunca... Ele nunca tem muito sucesso, e no final ele vai seguir no grupo, aquele grupo básico, né, de história e fantasia, que se une para derrotar o inimigo. Ele vai seguir no grupo em suas viagens para também cometer uns roubos aqui e ali, mas assim, é um bandidinho bem inofensivo, não faz muita coisa não. Ele é mais um alívio cômico, porque ele tenta ser malvado, só que às vezes ele até rouba algumas coisas, mas só que ele é tão atrapalhado que não... Não tem muito sucesso na maioria das vezes. E o anime, ou a música, quer dizer, que eu indicaria aqui, seria da trilha sonora de Scaflone, que se chama Black Scaflone. É uma música que é tocada nos momentos de maior tensão. Eu acho bem bacana essa música. Cara, as poucas coisas que eu sei desse anime é que ele é considerado um clássico. Ele soube marcar na época do seu lançamento. Mas eu realmente ainda tô pra ver ele. Não vi não, cara. Eu acredito que a Nayara deva ter visto. As músicas são boas. Eu ouvi falar de muitos elogios sobre a OST mesmo, Evilásio. Realmente eu ouvi falar de grandes elogios sobre a OST. Verdade seja dito. Eu também antes de assistir por conta da corrente de reviews, eu ouvia o pessoal falar bastante desse anime, algumas vezes. Mas depois de assistir 26 episódios, eu me pergunto por que que falam tanto. Eu também não sei, cara. Também não sei. Poxa, ele estraga, a história realmente desanda muito. Só tendo a questão, por exemplo, de ter de às vezes você sair do plot principal. É que às vezes o anime até surpreende que tem mortes mesmo, tem alguns plot twists, mas às vezes sai totalmente do plot só pra mostrar os draminhas amorosos da protagonista com o rapaz lá que ela conheceu na primeira vez, depois com um príncipe de cabelos loiros e longos que também se interessa por ela, e depois um outro rapaz lá. É tão idiota essas partes românticas, é tão, pra ser mais direto, imbecis, que destoa demais do plot principal do anime. Enfim, é muito... muito bagunçado, né? Como eu já falei mais de 3 vezes. É muito bagunçado o plot disso. De repente, Eric, a pessoa que te indicou o anime deve ter adorado por N razões. Eu acho isso fascinante, porque às vezes tem um anime que a pessoa X gosta e indica pra nós. Só que independente da pessoa notar os pontos negativos ou não da obra, ainda assim ela gosta, ela se sente cativada. É algo que tá... Na linha do degosto dessa pessoa, né? Eu acho isso fascinante. Bom, isso já aconteceu comigo, porque as 12 indicações que eu recebi em correntes de reviews anteriores foram de animes que eu nunca tinha visto, que eu nem pensava em ver se não fosse indicação, e eu acabei gostando de ambos, né? Acabei gostando de ambos os animes. Especialmente na primeira vez que eu participei, que me indicaram o Kaiji. Na época foi o blog já finado na Real Argama do Kurt, lá do Twitter. Ele e a Josi, que a Josi era redatora de lá da época também, os dois me indicaram um Kaiji. E Kaiji pra mim foi uma experiência 10, cara. Tipo, tira o visual, deixa o visual de lado, enredo, personagens, foi 10, cara. Então, eu acabei gostando. O que faltou, Eric, pra você gostar desse anime, cara? Eu acho que o que faltou, cara? Acho que além de se fossem tratar com... vai com mais maturidade ou com mais seriedade essa parte romântica, tudo bem, quer incluir, já que é voltado ao público feminino, quer incluir um dilema amoroso da protagonista com outros rapazes, que coloquem, mas pelo menos faça uma coisinha mais decente, não um negócio que ficou tão bobo aqui. A questão também é o plot que eu falei, que o anime ele teria, eu vi aqui a quantidade exata, 39 episódios, só que eles tiveram no meio do caminho problemas de orçamento, o dinheiro estava acabando, não ia dar para tudo isso, então eles tiveram que diminuir para 26 episódios, só que não quiseram cortar o que já tinham criado da história, aí então fizeram, espremeram vários elementos e vários acontecimentos na última leva de episódios, e que foi o que fez o anime ficar muito, muito desorientado no final. Eu já vi coisa parecida com o Mahou Sensei Negima, que ele tinha 50... Era pra ter 52 episódios, mas aí tiveram que diminuir pra 26, e os últimos 3, 4 episódios são uma coisa horrorosa, porque tentaram também colocar boa parte do... Qual dos dois? Dos outros 26 episódios. Oi? Qual dos dois? Mahou Sensei Negima, acho que é o... Caramba, foi a primeira série de TV. A primeira, né? Tá. Mas Mahou Sensei Negima foi uma bagunça ainda pior. De 52 para 26 episódios. Agora, Scaflone, ele começa, velho, começa até bem. Tem um argumento muito manjado, mas começa até bem. A questão mesmo é mais pra frente. Certo. Então, só fale pra nós aí a música, por gentileza, Eric. É a música composta pela Yoko Kanno, Black Scaflone. Yoko Kanno sempre entrega, impressionante, cara. Yoko Kanno sempre entrega, fascinante. Fascinante. E escuta então. Oh, então esse SMA de número 62. Eu vou fazer minha segunda indicação do podcast, fechando a última rodada. E a indicação que eu vou fazer é de um anime bem carismático, né, que lembra muito no seu visual aqueles joguinhos de Nintendinho 8-bits. eu sempre me referenciei esse anime dessa forma, porque eu acho digno, merece, e é um elogio, longe de ser um demérito, é um elogio. Estou falando de Popolo Cross, né? Popolo Cross Monogatari, Popolo Cross, que a TV Globo, na época a TV Globinho, exibiu no início de 2002, no primeiro dia útil de 2002, sem fazer nenhuma propaganda, como era de costume da emissora na época, não fazer propaganda nenhuma, vamos começar a exibir tal desenho em tal horário, não, só colocou no ar e lasque-se. E era bem o primeiro desenho, era 8h30 da manhã, passava pro Polo Cross. Cara, eu tenho certeza que era mais cedo, cara, não tem como, cara. 8h30 da manhã, cara. Eu tenho certeza que era mais cedo, cara. Eu tanto era 8h30 da manhã que eu tenho o VHS gravado, cara, até hoje o VHS. Aí, tem um horário? Do dia. Tem um horário? Hã? Tem, porque eu gravava o comercial, eu deixava gravando. Olha só. Cara, eu não sei. Eu era preguiçoso, eu deixava gravando, cara. Ia comercial e tudo. Na minha lembrança, era mais cedo. Era 8h30 da manhã, cara. 8h30 da manhã. E eu tinha uma programação curiosa. 8h30 da manhã eu via pro Polo Cross, daí eu mudava pra Record 920 pra ver se Lumo R, depois voltava pro SBT pra ver Sakura Cat Captors. Aí na Bandeirantes, na tarde, eu via Pichimui e Dragon Ball. Sakura não era da Globo? Sakura era. É o que eu falei. É Sailor Moon que ela mudou pra Record. Polo Cross. Eu via pra Polo Cross, ia pra Record ver Sailor Moon, voltava pra Globo pra ver Sakura, e depois à tarde eu ia... E não voltava pra Record pra ver Pokémon depois, cara, que triste. Não, Pokémon não via. Pokémon não via, cara. Eu ia pra ver Sailor Moon R. Eu só ia pra Record pra ver Pokémon, cara. aí eu voltava pra Globo Sakura Cat Captors, e daí só de tarde ia pra Band pra ver a trinca, né, que era... É o raso de Tenchimui e Dragon Ball. Dragon Ball Z. A saga do céu, no caso. A saga do céu. Não, passou quase toda, cara. Você não passou a saga do Buu. Uhum. Ah, a saga do Buu foi na Globo. Pois é. A partir de 2003. Pois é. Passou toda a parte que presta de Dragon Ball Z. É isso. Enfim. A história de Popolo Cross é bem simples. Existia um reino de nome desconhecido, em que seu governante se chamava Rei Paulo. Nome bem comum, né? Bem... E a rainha não tinha nome. Em nenhum momento foi dito o nome da rainha no anime. Não sei se era assim no jogo de Popolo Cross, eu duvido que tenha sido, mas no anime a rainha não tinha nome. Tanto que toda vez que o Rei Paulo ia falar com a sua majestade, a sua esposa, só falava minha rainha, rainha, ela, rainha. Ué, em nenhum momento falava o nome dele. Vai ver o nome dela é rainha, cara. Pois é, cara. Caraca, meu. Não, eu acho que não, cara. Enfim. O primeiro nome dela é minha e o segundo é rainha. Pois é. Dá um... Dá pra pensar, cara. A dá parte um da rainha... Mesmo. Até a parte da rainha tava concordando com o Luke. E como rainha nome, Velazio, é sobrenome, mas nome... Só queria dizer um negócio. Pra os... curiosos que vão assistir Popolo Cross hoje em dia. É possível achar, inclusive, pra baixar? É, sim, é possível. Vão com a cabeça muito aberta, muito livre, porque o negócio é bizarraço. Eu fui rever... Cara, quando eu era criança, eu tipo, não, que coisa bonitinha. Cara, fui rever depois de adulto, que troço bizarro. Mas que negócio bizarro do caralho. Caralho, o negócio é bizarro para um caralho, cara. É uma viagem muito louca, cara, esse desenho. E só complementando a informação sobre passar na Globo 8h30 da manhã, esse anime primeiramente chegou no Brasil em 1998 no Cartoon Network. E no Cartoon Network ele era exibido às 7 da manhã. Tá? Deixar bem frisado isso. Mas tenho certeza 2012, que eu não assistia no Cartoon. Aí em 2012 ele foi pra Globo em outro horário. Só que de 98 até 2000 ele era exibido no Cartoon Network. E que horário, cara? 7 da manhã? Bom, enfim, deixa pra lá. Ah, eu assistia Mirmus e Bang às 6h30. Caraca, mano. Parabéns pra vocês que acordavam cedo, cara. Eu um pouco me fudia pra acordar cedo. Eu acordava meio-dia mesmo, no horário que tinha que ir pra escola. Eu acordava. Não importava, não. Eu acordava. Enfim. Muito embora existisse o Rei Paulo e a rainha sem nome, vamos dizer assim, a história de Popolo Cross era centrada no príncipe, o Pietro, né? Pietro Rode, né? É, ele era aquele figurão, né? Aquela criança que um dia iria herdar aquele reino do rei Paulo e de sua mãe sem nome. E ela tinha uma amiga, ele tinha uma amiga, uma feiticeira de cabelo loiros, chamada Nácia, e essa Nácia tinha uma segunda personalidade, ela se podia transformar numa feiticeira chamada Gilda, né? É, não me lembro se era Gilda o nome dela como feiticeira, mas enfim. Eu nem me recordo de como que ela mudava de personalidade, isso eu vou ficar devendo. Eu nem me recordo se era por vontade própria ou devido a alguma ocorrência, enfim, ela mudava de personalidade. Mas o grande fato desse anime estar aqui presente nesse podcast de vilões caricatos está no seu vilão, que é o Gami Gami, o inventor, engenhoqueiro, que sonha alto em tomar o reino do rei Paulo. Engenhoqueiro. Guardem essa palavra aí. Adoro essa palavra. Engenhoqueiro. Engenhoqueiro. Guardem essa palavra aí para o stop da vida que vocês forem jogar. Engenhoqueiro. Ele vivia inventando um monte de invenções, robôs e o que vocês imaginarem para invadir o reino e sempre se dava mal. E ele sempre tinha um slogan quando ele ia atacar. Eu vou mostrar qual é a verdadeira coragem de um homem. E ia pro ataque, cara. Mas sempre se dava mal. Sempre se dava mal. Entretanto, teve uma vez que esse Gami Gami, ele acabou criando um portal dimensional sem querer em seu ataque mais recente, e nisso acabou trazendo uma menina chamada Ryu, de um passado distante. Essa Ryu pertencia ao clã do vento. E ela de início se tornou amiga do Pietro Rouge e da Nárcia. Só que quando ela soube que no futuro em que ela estava não existia mais o Clã do Vento, ela ficou tão desacossoada que ela inventou de procurar por alguém que fosse do Clã do Vento, ao invés de tentar voltar para o seu tempo. Não entendo o porquê disso, mas enfim. Em um dado momento, ela roubou um item precioso do Pietro Orochi, que era o seu poder de dragão, vamos dizer assim, né? O seu poder. E depois que ela roubou esse objeto do Pietro Orochi, o jovem perdeu a sua força de luta, né? Ele se tornou, bem dizer, uma criança comum. Uma criança comum. E ela achava que dava para usar essa força para voltar para o passado, ou para procurar alguém do clã dela naquele tempo. Coisas aleatórias vão ocorrendo, até que lá pelo segundo episódio já do anime, segundo ou terceiro episódio, não me lembro direito. Sim, tudo isso foi o primeiro episódio, pessoal. Isso, tudo isso foi no primeiro. Esse negócio é bizarro, aí lá no segundo, caralho. Muito lá no bizarro. Segundo ou terceiro episódio, o Gami Gami acaba tomando, sem querer, uma poção do amor, né? Acaba tomando uma poção do amor, ele acaba se apaixonando pela Ryu, que foi a primeira mulher que ele viu na frente dele depois de ter tomado a poção. E nisso a Ryu começou a ter usado o Gami Gami para os seus propósitos. E assim o anime foi se estendendo até o seu final, ao longo de 25 episódios. Eu estava muito confuso com o Khalil falando direto, Pietro hoje, cara, Pietro hoje. Porra, Khalil. O pior é que não tem. Não é hoje. Hoje é só de príncipe, tá? Príncipe Pietro, tá? Pietro, o nome dele é Pacapuca Pietro. Pacapuca, muito bom. Pacapuca. Eu gostaria de poder explicar o enredo do anime de uma forma mais linear, só que é basicamente impossível, porque tem coisas, tudo isso que eu falei, 80% ocorreu no primeiro episódio. Então fica muito, muito estranho falar do enredo de maneira linear. Mas de toda forma, foi um anime que me cativou, foi um anime que eu gostei muito. Eu revi ele só uma vez, e foi em 2011. Revi com a dublagem original japonesa, no caso. Confesso que eu gostei das vozes japonesas, mas tenho preferência para a dublagem brasileira. A dublagem era melhor, a dublagem brasileira acho que foi melhor. A dublagem brasileira achei melhor. Inclusive na hora dos gritos, né? Sim, tal. A voz do Gami Gami aqui no Brasil foi espetacular, de toda forma. Mas é um anime que eu achei bacana. A música que eu indico dele é a abertura aqui, do Brasil. É a Natsu Kikyu, só que cantada em português. É uma abertura muito bacaninha, muito gostosa de ouvir essa música. Agora, muito embora Evilásio já tenha falado um pouquinho de Popolo Cross, e gostaria de saber o que os amigos, se viram ou não, têm a opinar sobre esse anime. Eu não vi. Cara, como sempre, eu nunca vi nada. Cara, quase ninguém viu Popolo Cross, cara. Quase ninguém. Ai, cara. 25 episódios, eu confesso que atualmente é difícil eu recomendar, né? Ainda mais um anime que realmente tem uns negócios muito estranhos no enredo, ou que o visual com certeza não vai ser do agrado de muitas pessoas. É sério. Atuais. É porque o Calil tá lembrando do comecinho, cara. Mais pra frente, esse negócio fica bizarro, de uma forma muito estranha. Eu só tenho gravado em algum DVD, mas nunca peguei pra assistir. Vale ressaltar o seguinte, cara, a gente tá falando... VHS. Tem VHS, pensa. Vale ressaltar o seguinte, o cara tá falando do Popolo Cries Monogatari. É porque existe a sequência que é o Popolo Cries, tá? Então exatamente. Não é o Popolo Cries, é o Popolo Cries Monogatari que veio pro Brasil. Exato, isso mesmo. Bom, de toda forma, vou repetir o nome da música então. Fica então com a abertura em português do Brasil, a música Natsuki Kyu, cantada em nosso idioma, que é a abertura de Popolo Cries Monogatari. Distribuição Columbia TriStar International. Popolo Cries. O céu é bem difícil de alcançar, por isso a lágrima em seu rosto vi rolar. Eu quero achar depressa a solução. Não quero mais te ver sofrer. Quero acalmar seu coração. Que seja um inimigo, tenho um sonho a realizar. Eu quero ser o teu amigo. Me dá a mão pra eu te tocar. Sei pra onde vou. Você vai me levar. O teu bicho. Olhos ficam só girando, é triste, não vou à luta, não posso enxergar. Mas eu melhor enfrento a batalha, eu luto, eu peço, depois eu quero só perdoar. Sei pra onde for, que você vai me levar. Se numa estrela eu montar, a parte normal do SMA 62, né? A parte convencional, com as indicações de músicas e animes. E agora vamos para as considerações finais, termos de busca e outras coisas que convidados queiram falar. Então vamos começar pelo Luke Lucas aqui, né? Luke Lucas, muito obrigado pela sua presença, nobre. Faz aí teu mechan pra faz aí teu mechan pra lá, fala de algum termo de busca, alguma coisa assim, fala de algum post e é isso aí. Só para, mesmo não tendo, eu continuar com o meu tema, mesmo não podendo indicar nada aí, só para mostrar um dia muito importante do nosso calendário brasileiro, Natal, né? De dezembro. Natal. Dia 1º de dezembro, dia do numismata. O que é o numismata? É aquele que faz numismática. E o que é numismática? Pessoa numismática é uma ciência voltada... Caraca, Carlírio, parabéns, Carlírio. Parabéns, é isso mesmo. Numismática é meu terceiro hobby, eu tinha que saber, cara. Olha aí. Dia do Carlírio, olha aí. Dia do Carlírio, o mais famoso numismata da blogosfera. Estou esperando o blog de numismatia. Como é? Numismatia do Carlírio. Numismática. Numismática, pronto. Numismática do Carlírio, pois é. Se você já ri de busologia, o que vocês vão falar de numismática? Mas enfim. Numismática, ótimo. É ótimo, sensacional. Dia do Calil, dia primeiro aí. Parabéns, Carlinho. Vou te dar um parabéns. Valeu, Lu. Muito obrigado. Me dá uma nota antigas aí do Brasil ou de outros países, e daí tá valendo, cara. A nota mais velha que eu tenho é de cruzeiro. Acho que é 1000 cruzeiros que eu tenho. Cara, eu posso dizer que na hora que você falou numismática, eu pensei numa piada que certamente o Bebop iria contar. Fala aí. Numismática, não me mata. Certamente o Bebop ia contar essa porra, mas tudo bem. É, eu ia botar animes que se passam na floresta, né, na mata, mas aí eu não posso indicar. Temos, então fica aí só o dia, excelente dia. É, e entre lá no Shunan, Shunan de Nankin. Dois reviews meus saíram aí nesse meio tempo, de Steven Universe e de Ototo no Oto. Confiram. É isso. Não teve termo de busca, algo assim? Nada que você queira? Não, porque eu não consigo acessar o termo de busca. Não teve nenhum comentário legal, não? Recente? Ah, não, não teve. Eu já comentei todos os comentários que tinha pra falar. É. Ok. Tá certo, então. Muito obrigado, amigo Luke. Agora sou eu que vou fazer minhas considerações finais, né? Sempre agradecendo a todos por participarem aqui, né? Prestigiarem o SMA, agradecer a você que nos escuta, isso é uma honra, com certeza. E eu gostaria de citar dois termos de busca, o Netwin, dois termos de buscas recentes, que eu acho que vale a pena, sabe? É, devem ser citados com... É, como é que eu posso dizer, com alguma alegria ou tristeza, dependendo do ponto de vista. E o primeiro termo de busca, que foi repetido 3 vezes, é o seguinte, na Cururu Pelada. Ok. Cururu Pelada. É, padrão. Padrão aí. Não, não é padrão, pô. Neto, não é padrão, cara. Onde na Cururu Pelada é padrão, cara? Quem é na Cururu? É a personagem de... Samurai Shadow. Ou um sapo também, né? Não, não é. Não, Cururu. Sapo Cururu. Não, sapo? Não é. Ah, Luke falou. Não, caralho. Não. Na Cururu é aquela garota que usava a águiazinha. Ninguém nunca jogou Samurai Shodown mesmo, só eu, Carlírio? Não, eu não joguei. Caralho. Na Cururu é a guerreira que representa o espírito da natureza. Ela luta em prol da natureza. Né? Ah, já pesquisando aqui, já achei. Já, poxa. É fácil. Vá pro Gyoguru, quem fez a pesquisa, que só lá você vai achar mais de... É fácil. De jogo, um jogo de luta. 900 imagens dela. Aí, caraca. Enfim, e o segundo termo de busca que eu gostaria de citar, eu acho que esse o Evilásio vai adorar, inclusive, foi repetido 8 vezes nas últimas semanas, é assistir o Tomoe Okazaki de Clannadi se dando mal. Não. Boa. Esse termo foi repetido 8 vezes e... Eu não sei como é que essas pessoas chegaram no blog, cara. Mas tudo bem, muito embora eu tenha falado bastante de Clannad e tal nesses anos. Mas eu não sei como é que as pessoas chegaram nesse blog com um termo de busca tão específico, né? Por que elas procuraram algo assim, né? Tomei uma casa aqui, cara. Tomei uma casa aqui. É isso que levou o teu blog. É simples. Igual na Cururu. Na Cururu você falou pra caralho de Samurai Shodown. Então. Tá fácil. Eu falei do filme, tá fácil, jogo, Carlinha. De um dos jogos e dos OVAs. Bom, Carlinha, tá fácil. Manda um difícil aí. É, pior que só tem esses dois pra citar mesmo. Não tem nada daquele nível bunda do Hantaro, nunca mais vai ter, se Deus quiser, cara. Nunca okay. mais vai ter assim. Bom, não, como não tem pleito pro tema do próximo mês, né, já que a gente vai falar das anisongs do ano, então fica aqui meus agradecimentos a você que nos escutou. E eu convido você para visitar o Netwin e ver os posts que estão saindo nos comentários semanais de Junisai Second Season e que em breve terá início os especiais de 10 anos do blog. Então aguardem. E é isso. Muito obrigado. Agora eu passo a vez para o Evilásio para ele fazer as considerações dele. É isso aí, Evilásio. Tá contigo agora. Então, já vou começar me desculpando, porque esse podcast certamente vai atrasar, porque eu vou estar numa viagem aí. Então não vai dar para editar e tem outros podcasts que eu tenho que editar antes, então... Ainda bem que não vai ter eleição de tema esse, então, né? Ainda bem que não vai ter. Certo. Então, vai atrasar um pouquinho. Também, falando de atrasar, também queria pedir desculpas sobre a coluna Resposta 42 lá do Anime Coach, que eu tô um tempão tentando escrever o texto de spoilers, mas ainda não consegui. Eu só comecei, mas não deu pra terminar. Mas vai... Cara... Digamos que novembro ou dezembro vai ser um mês que vai estar cheio de post meu. Fica a dica. Mudando de assunto, eu queria que o pessoal que curte outras coisas, não só anime e mangá, também escutassem lá no Yopinando e Yopinando Shibun, né, que a gente fala sobre quadrinhos, filmes e outras coisas, airfryer, essas coisas comuns da vida, né? Airfryer, muito bom. Airfryer, né? E como você pode ser morto pelo ar, porque nós estamos ao redor de coisas que podem nos matar. Fritar alimentos. Pois é. E, bem, termos de busca. Então, o Yopinando teve um termo de busca interessante, né? Acho que no último mês, né, que eu procurei aqui, que foi o termo animes de gordas. Eu não entendi porque o que é que ele quis dizer com isso, né? Não sei. Ele gostou do anime. Ele gostou do anime dessa temporada sobre aquela garota Fujoshi que fica super magra, então ele agora está procurando por outros animes que tenham garotas gordas em destaque. Pronto. Dom Drácula, hein? Dom Drácula, fica a dica. Sim, tem uma garota bem gorda em Dom Drácula. Fica a dica. Eu acho que dessa ele não vai curtir muito. Quem curtiria? Ah, do Drácula eu chupei meu sangue. Sim. Ah, não. Quer dizer que duas pessoas, não uma, duas pessoas chegaram lá no anime portfólio ainda com a seguinte busca: animes partes não vistas. What? É, ele quer saber das partes não vistas dos animes aí. Luke, você conhece alguém uma parte não vista de um anime? Não, porque eu não vi. Olha, se você procurar... Fácil. Se você procurar no Google animes com gorda, você vai achar alguém perguntando no Yahoo animes que a personagem principal seja mais gordinha. Mas só que quase ninguém soube dar uma. Eu diria resposta. Que até esse ano tinha partes não vistas de artes do Tezuka, né? Mas aí a família do Tezuka, né? Fazer o quê? Fudeu, cara. Aí alguém indicou o anime Ace World. Não tem uma gordinha, mas tem um gordinho. Olha, não, é uma pessoa com problema de saúde, certamente. Aquele cara é impossível, cara. Hanazawa Kana já dublou um número considerável de personagens gordinhos. Cheinhas, né? Ali, Hanazawa Kana sempre à frente. Gorda, né? Não é gorda. Sempre à frente. Não. Enfim, uma pessoa buscou a origem do sangramento no nariz nos animes. Eu só achei curiosa a busca. Mas, enfim, mas pra quem quer saber. Se você não sabe ainda, é por causa que sangramento nasal e ficar excitado é o mesmo termo no Japão, que é Hamaji, ok? Então é por isso, pra não aparecer uma coisa embaixo levantando, então ele bota o sangramento nasal. Pode fazer um topete, né? Levantar igual um anime aí, né? Uhum. Enfim. Uma pessoa perguntou por design de animes tipos. Tem como tipificar designs de animes, assim? Moer e não moer, basicamente, que eu sei. Uma pessoa procurou por DVD anime sexo dublados. Então, procure brasileirinhas, que vocês vão achar. Cara, não sei se é dublado. Cara, quer... Eu não sei se é dublado. Isso cara, eu não quer posso... ver putaria e entender a história. Isso é outro nível. Eu não sei se é dublado. O único dublado que eu sei que existe é o Além do Demônio. Os outros eu não sei. Tudo bem. Animes que fala sobre fotografia. Eu só conheço um anime de fotografia, que é um cara que quando ele tira foto ele mata a pessoa. Então, fora esse, eu não sei. Que é o Speedgraph, né? Ah, Tamayori é sobre fotografia também? É um clube de fotografia? Não é o clube. A garota, ela adora tirar fotos, porque o pai era um fotógrafo, e tem bastante, não bastante, né, mas um número considerável de cenas e diálogos a respeito disso. Também pode ser, tem um anime chamado Flag, que a garota é uma jornalista, então ela sempre anda com uma câmera por aí, então, tirando fotos. Não, mas é sobre fotografia, fala sobre fotografia. Sobre? Então tá Mayura, pronto. Deve ser. Uma pessoa procurou por Entender Gosk. Entender porque o cara grita Vitorica! Vitorica! Tá certo. Cara, você quer explicar Gosk pro cara aí? O anime é tudo mastigado pra pessoa entender, cara. O cara não entendeu ainda. É difícil, cara. O cara não entendeu mesmo o Gosk, tá de boa, cara. Cara, assiste mais uma vez. Assiste mais uma vez, que eu acho que você consegue. E pra terminar, uma pessoa procurou filmes de animação. O que seria tranquilo, a não ser não fosse pelo jeito como ele escreveu. Carlírio, eu quero ver sua reação, porque os outros dois já viram, né? Vou botar aqui de novo no chat. A pessoa escreveu dessa forma, Carlírio. Eu acho que a inclusão digital foi um erro. Então, a pessoa escreveu filmes, com F-I-U-M-E-S, de animação. A-L-I-M-A-S-A-O. Então, filmes de animação. Então, é isso. Essas são as pesquisas e bem... Deixa aí pro Eric terminar o cast. Fotocano. Aí, outro de fotografia. O cara adora tirar fotos e tal, tem uma câmera antiga. Se bem que ele tira fotos por muito pra... de garotas. Enfim. Olha aí. Quem conhece olha o anime aí. Deve saber. Isso tem dublado não, cara? Será? Entra também na outra pesquisa, talvez. É, o anime é horrível, 2013. É. Eu agora? Vai. Tá, então, primeiros temas de busca do Anime Hot nas últimas semanas. Teve uma aqui que acho que ela tava pesquisando outro blog, porque foi imagens de animes, garotos loiros, aí colocou depois fujoshinocense.blogspot.com. Aí eu fui pesquisar, ué. Não, eu fui pesquisar, ué. fujoshi-nocense.blogspot.com. Eu fui parar num blog que está inativo desde 2015, de uma garota fujoshi surtando em seus posts falando de yaoi, basicamente. Top 10 de melhores mangá yaois, na opinião da vovó então Makatian. O cara foi muito específico, né? Ele queria imagens de animes de garotos louros, mas tinha que ser do blog fujoshi-nocense.blogspot.com. Curioso. Exato. Ah, eu tô lendo outros pontos aqui, ela falando sobre a temporada de verão 2014, fazendo o banner muito caprichado no Paint. Não vou clicar nesse link, cara. Não vou clicar nesse link. Aquela temporada de verão foi muito gay. Nossa, hein? Parabéns. Nossa. E outro termo de busca... É que no caso, temporada de verão teve aquele Dramatic Commander, teve Free, teve... Okay, yeah. Outro termo de busca aqui é filme de hentai que personagens ao fazer sexo viram monstros. Não sei. Além do demônio. Caraca. Além do demônio. Que? Além do demônio. Outro hentai. Eu digo até hoje. A plot da Além do Demônio é que o garoto, ele não podia fazer sexo com o garoto que ele gostava, porque se ele fizesse, ele ia virar o demônio. Outro hentai instrutivo. Ele quer rentais que ensinem alguma coisa. Olha, tem do rentável, eu não sei, mas tem bastante doji que ensina. Mas pulando esse, e o último, o fetiche mais pesado. Caraca. Hentai, dia da escola, 3 pontinhos, urina. Oh, Eric, você tá feliz pelo que você transformou ali, coach? Você tá feliz? Caralho. Tava demorando pro Luke soltar essa, cara. Caralho, tava demorando. Cara. Tava demorando. Destruiu o blog. Eu me sinto triste, cara. Não vem, não. Eu me sinto triste, cara, com isso. Não vem, não. É só alguns gatos perdidos que, por conta do post de hentai, vêm parar lá no blog, mas não são danosos assim. Ô, Eric, não tem nenhuma busca buma pelada, não, lá no blog? Ah, isso aí é muito comum. Não, mas não. O Eric é horrível. Hipster do pornô é o Eric. É muito comum. Vai rolar. Mas não, no Anime Quad não tem nenhum anime hentai que eu citei que tenha algum fetiche relacionado à urina. Ah, é. Tem aquele herói que tem uma cena. É, por isso que ele deve ter parado lá, mas é só uma cena. E, então, no caso, vou citar aqui a última indicação. Vai ser de um anime que eu gosto pra caramba, que é bacana. E eu escolhi a música Hikari no Kage no Futatsu no Kanon. É uma música com um toque de violino que vai começa bem lenta, delicada, e depois vai ficando cada vez mais agitada. E ela é usada no anime justamente para mostrar sequências que começavam devagar e iam ficando cada vez mais intensas. O caso, a trilha sonora de Bacana foi toda composta por Yoshimori Makoto. Uhum. Que é melhor que o Yoko Kanno. Não. Não. Eu gosto não, mais do Yoshimori Makoto. Não, Eric. Eu gosto do Yoshimori Makoto, mas, cara, não faz isso, mais, cara. Não, mas eu gosto mais dele do que da Yoko Kanno. Que triste, Yoko cara. Yoko Kanno é sensacional. Yoko Kanno é sensacional, não tô falando nada ruim dela, mas prefiro o Yoshimura Makoto. Eu diria que ele é o terceiro pra mim. É Yoko Kanno, Joe Hisaishi e Yoshimura Makoto. Citando Bakano bem por cima, que já foi mencionado várias vezes, é uma história que se passa no início da década de 30 e ela é dividida em três partes, sendo que uma parte se passa no trem, onde várias gangues se encontram lá e durante a viagem. E bem, acontecem muitas mortes e confusão nesse trem. Outra parte, acho que é no ano de 1900, uma é em 31, outra é em 1930, mostrando alguns outros eventos nos Estados Unidos, e outra em 32, onde tem alguns personagens pesquisando toda essa bagunça de eventos que ocorreu nos anos anteriores. E o final é 2010, né? Foi? O final é 2010 e 2012. É, não sei, a Light Novel eu acho que tem, sabe? Em publicação. Não, hoje, eu tô falando do anime. Ah, no anime tem cena de 2010? Tem, mas é melhor não falar mais. Eu acho que spoiler. Eu acho. Tá, mas não é na série de TV. É sim. Não, acho que é nos jogos. Sim. Não, é na série de TV. Ah, então tá. No caso, a história, em resumo, envolve a busca pela vida eterna. Aí tem alguns personagens que estão em busca disso, tem alguns personagens que nem tem noção disso, mas estão envolvidos no meio da discussão. Aí tem alquimistas, assassinos, tem delinquentes, enfim, é uma bagunça que eu adoro. Eu gosto de histórias que tem vários personagens numa história que não segue um sentido linear. E, bem, tem o Cult Finale nessa temporada que eu achei muito mal feito, mas no caso de Bacana eu achei muito bom. Eu gosto de boa parte dos personagens. O que me fez citar aqui esse anime no podcast foi o assassino Ned Russo, que é um cara sádico, extraordinário, lunático, egocêntrico, arrogante e muito tagarela, que gosta de matar, simples assim. Ele é um dos personagens que estão na viagem do trem e ele sai matando todo mundo enquanto fala um monte de coisas de maneira floreada e etc. E eu acho esse personagem bastante legal. E é isso. É a música Hikari no Kage no Kurosatsu no Kanon, a minha indicação. Fica só uma dica, quem for assistir Bakano, quem não viu ainda, vê os três primeiros, tá? No, é porque, como ele é meio confuso, então tem muita gente que tem a tendência de não entender muito bem e não gostar tanto dos dois primeiros episódios. Então vê os três primeiros, que eles são ligados, aí você começa a entender a história e você vai se divertir bastante. Exato. Ok, então, né? Bom, agradecido então ao Vilásio. Eric, como o teu tema foi o vencedor nobre, dá pra nós aí o último tema musical então desse podcast pra gente ver. Ele tá prestando atenção pra caralho, cara. Puta que pariu, caralho. Calinho, o Eric falou pra caralho. Eu tô falando agora porque eu não falei antes. Vocês não prestaram atenção. Já puxando o Eric, quem foi eu que puxei, cara? Você já tá puxando o Eric depois de você. Não fui eu. Acabou tá. Olha aí. Então, a minha indicação. Descaradamente. Vai ser uma música. Eu já até fechei aqui o texto. Não sei qual é o nome da música, mas ficarem. Acabou o podcast. Acabou. Vai ser da trilha sonora do anime Bakano, que foi composta pelo Yoshimura Makoto, que é melhor que Yoko Kanno. Não é, cara. Vamos repetir tudo. Não é, cara. Hikari Tokage no Futatsu no Kanon. Ok, obrigado pela música, mas volta o que você falou antes, como? Yoshimura Makoto. Não, o que você falou sobre ele? Melhor. Do quem? Melhor que Yoko Kanno. No teu mundo? Eu tô no déjà vu, gente. Eu não sei o que aconteceu. Para. Não, tá, ok. Ok, valeu. Valeu, velho. Eu gosto mais desse, eu gosto mais das composições dele do que o Cucano. Pronto, mas não tô falando que o Cucano é. Quer que eu repito o que eu falei sobre isso também? Tá. Beleza. Valeu. Você vai ouvir o podcast. Você vai ver toda a discussão. Você vai perceber isso. Não sei se vocês notaram, mas o meu microfone estava no mudo, eu tinha saído um pouquinho, mas não tem uma pista de baixo, então eu tenho que pagar o pato. Então. De toda forma, Eric, não. Eu não vou cortar isso, nem um pau. Não precisa cortar, pode deixar de boa. Enfim, antes de encerrar, só gostaria de dizer qual tema que eu ia sugerir, caso tivesse pleito em dezembro. Eu ia sugerir tema livre. E eu ia sugerir Traps, O Retorno. Come... Esse é o Eric. E eu assistiria animes de monstros, porque o Natal tem muitos monstrinhos por aí. Eu ia sugerir músicas da Vanessa da Mata, porque eu não vi isso. Já esqueci até o nome do bagulho. Nossa, Carlinhos, você que é o Nostal, tá, sei lá o que lá. Numismático. Numismático, pronto. Esse é um podcast em homenagem, essa numismática que eu amo, cara. Se fosse, né? Pior que se me coloca um tema desse, pior que se o Luke dá uma ideia desse, um tema desse naipe, eu não ia ter anime pra escolher, cara, que não tem um anime que fala de numismática, cara. Carleiro, mas Carleiro. Carleiro. O Luke disse que ele escreveu numismática, mas ele dizia animes que passam na mata, cara. É diferente. Não ia ser sobre dinheiro, cara. Bom, nesse caso tem muito anime que passa na mata, inclusive um tá na ponta da língua, só não vou citar o nome dele aqui. Porque não precisa. Não há necessidade. Você entendeu Vanessa da Mata? Também. Olha, tudo faz sentido agora. Mas, nobre companheiro Eric, por favor, qual que é o tema do final do episódio, por favor? Vá, merda. Ok, gente, depois desse vá, merda, tchau, até o próximo mês, até o próximo mês, tchau, aí.